Go! nation, all over the nation. Like round and round, upside down. Live the moment life till it fits on the ground. Then put your hands up in the air. Wave like I just don't care. If you're ready to rock, then rock with me. And somebody say, oh yeah! Send Me an Angel, foi uma dobradinha. Ainda Culture Beat, Mr. Van. Começamos o Flash House de hoje com Like a Prayer da Madonna. Bom, só foi o primeiro bloco. Dá tempo de você esparramar o programa pelas suas redes sociais aí com o link riosulradio.com para conferir o segundo bloco que tá maneiraço, eu posso garantir. Então fique por aí. Você está ouvindo Flash House. Rádio, serviço. No comércio ilegal, todos os animais sofrem maus tratos. Grande parte dos pássaros traficados tem os seus olhos furados para não enxergarem a luz do dia. Assim, eles não cantam e, com isso, não chamam a atenção da fiscalização. As araras costumam ter os ossos do peito quebrados. Com a dor, elas ficam imóveis, dando a impressão de que são domesticadas. Os traficantes injetam álcool na veia dos macacos para que pareçam mansos para os seus compradores. De cada 10 animais retirados ilegalmente da natureza, apenas um sobrevive. Os outros 9 morrem durante a captura ou no transporte. Denuncie a venda ilegal de animais silvestres. Ligue para a linha verde do Ibama. 0800-61-8080. Não há limites para o bom gosto. A Rio Sul Rádio está perto de você, em qualquer lugar. Eu sou Antônio Miranda e ouço a Rio Sul Rádio do Rio de Janeiro. Eu sou a Mariana Lopes e ouço a Rio Sul Rádio de Resende, Rio de Janeiro. Eu sou a Fernanda e escuto a Rio Sul Rádio de Coimbra, Portugal. Em qualquer lugar, perto de você, Rio Sul Rádio. Voltamos a apresentar Flash House. Ice MC. Thank you. sun will always shine. Never stop. chest. Let's ride to the future, not to the past. Take it easy and not too fast. Many feel in society, do body see. You need to be free, free from the strain that causes pain. Pain is the name of life, it's a game. Dream on, try to survive. Keep hope alive, reach for the sky. Do the best you can, make a wish come true. Listen, here is the clue. Let it fall before it's all gone. Come on boy, you got the dream on.

me still from the torrent, or the fountain from the red cliff of the mountain, from the sun that round me rolled in its autumn tint of gold. It passed me flying by, from the thunder and the storm and the cloud that took the form, when the rest of heaven was blue, of a demon in my view, when the rest of heaven was blue, of a demon in my view. Rio Sul Rádio. You bones, but my looks could kill you. Oh, oh, hey, come out way, suka, suka, na, na. Come on, it's ale, ale, with the suka, suka, mama. Hey, brother, there's another wicked world that's burning. The sun will rise and blend your eyes, fires keep on burning. Oh, oh, hey, come out way, suka, suka, na, na. Where the soca, soca, mama. Hey, come my way. Soca, soca, na, na. Come on, it's ale, ale. Where the soca, soca, mama. Hey, hey, now, come and play now. Time is for the taking. I better get it while you can, before the ground is shaking. Come, hey, come my way. Soca, soca, na, na. Come on, it's ale, ale. With the soca, soca, mama. If you babe, it makes you crazy. Don't know where she's going. I semester, better check which way the wind is blowing. Oh, oh, hey. Ale, ale, with the soca, soca, mama. Come, hey, come my way. Soca, soca, na, na. Come on, it's ale, ale, with the soca, soca, mama. With the soca, soca, na, na. With the soca, soca, mama. Come on, it's ale, ale, with the soca, soca, mama. With the soca, soca, na, na. With the soca, soca, mama. Come on, it's ale, ale, with the soca, soca, na, na. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, take my heart and make me happy. Rio Sul Rádio. Kate Perry. In the dark when you feel lost, wanna be the best but at what cost? If you're gonna stay here, nothing's ever changing. No big world, gotta see it all, gotta get up even when you fall. There's no point in waiting.

pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. Turn down the lights. I gotta see. Føl dig alene i mængden af verden. Følelser kold og forskruet, og tanker løber. De løber rundt i dit hoved og gør så du bliver i tvivl, om alle omkring dig overhovedet er i liv. Er det et spil? Er det mig, der naiv? Hvis det er, skal du vide, jeg tror de holder det hele hemmeligt. For ingen kan have så nemt ved at være så lykkelig, når tænker på, at det er længe siden nogen kom og spurgte, hvordan går det for tiden, og gav mig en chance til at give slip på det, der trækker mig ned. Det, der trækker mig ned. Men jeg sagde, alt er fint, imens jeg laver et lille fake smil, for ingen skal vide, at jeg føler mig alene. Men hvorfor ser de ikke? For jeg ved, de holder det hele. For ingen kan have så nemt ved at være så lykkelig, når sidder her lige, og jeg mangler bare en. Jeg vil give dig hele verden, vil du være den, jeg kan dele det hele med. For jeg sidder her lige. Jeg sidder her lige. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Erotic na Rio Sul Rádio. The last escape, and I Rio Sul Rádio. Taylor Swift, na Rio Sul Rádio. Tell you while you're young. Girls go out.